mais um que eu dedico pra você. É mais uma rima, mais uma poesia. É a forma que eu tenho de expressar o que eu sinto por você. Não tem como esconder. Então vamos lá. Lá vem ela, pelas praças e jardins, sorridente, muito bela, primavera toda, enfim, quem me deu inspiração, demonstrando o que eu sinto, refletido em paixão, pois eu não hesitaria, ter momentos de alegria, juntando mil palavras, transformando em poesia, o teu semblante inspira, mas por analogia, o seu brilho vem de longe, florescendo os montes, eu já posso sentir, imagino teu sorrir, o aroma que me traz, você sabe, sabe que me satisfaz, te quero agora, mas sem demora, os minutos para mim é como se fossem as horas, como posso explicar? A saudade que me dá, todo dia que eu te vejo na minha rua passar, dá vontade de olhar, dá vontade de piscar, dá vontade de acompanhar. E quem me dera, um dia eu poder te abraçar, eu poder te cheirar, eu poder te beijar. Tuas bela primavera, com você quero passar. Realmente é difícil explicar. O jeito mais fácil é poder rimar. Então é assim que eu sempre vou demonstrar. Olha só, como posso explicar o que eu sinto por você? A saudade é muito grande, eu quero sempre ver você. Não andando e desfilando em minha rua, desejando você sempre do meu lado, com o corpo todo suado, deslumbrando a bela lua. Por onde você andava, por onde poetizava, eu que nunca senti o que eu sinto por você. A mais bela das virtudes, tomara que eu te furte esse belo coração pra caminhar, poetizar e explorar todas as curvas do teu corpo pelas ruas do União. É algo de se admirar, um cara como eu poder assim te conquistar. Dos mundos diferentes, nesse mundão você encontrar. E a felicidade, com certeza, eu quero desejar. Eu quero mesmo te encher de beijo, com mais puro desejo. Desse corpo negro, sem medo, eu tô ligeiro. Nesse caso, você sabe, eu sou suspeito. Mas agora é diferente, com você eu tenho todo o meu respeito. Tu sabes que é a estação que alegra os meus olhos, a estação que embeleza essa terra, a estação que acalanta e revela, me inspira a escrita desse poeta. Ah, quem me dera se você olhasse para esse poeta que escreve tantos versos para alegrar a terra que tu pisa. Seja minha Mona Lisa, o ouro da minha pirâmide escondido em ti, a beleza em si, vamos conversar aqui. Palavras à toa, meu juízo por você pode imaginar, voa. Não ache engraçado, posso ser um palhaço, te espero no meu quarto. Se eu tenho minha neguinha, com certeza estou grato. Não me farto de escrever, como posso explicar o que eu sinto por você?